Dulcineia, Dulcineia, volta ao que era uma plebeia sem primavera. Volta aos redis, coberta de chagas, sem espuma em gomis, nem brilho de adagas. Volta ao que foi, pois ainda conserva um cheirinho a boi, um cheirinho a erva. Volta a apanhar pinhas e bosta para os fornos e a tanger cabrinhas de flores nos cornos. Volta a andar de gatas com os outros bichos e esqueça as serenatas aos seus caprichos. E esqueça o castelo onde os donzeis se batiam em duelo há século XVI. E volta à aldeia da sua labuta. Dulcineia, Dulcineia, deixe de ser ideia e torne-se a carne e a alma.